sobre a rocha, Espírito Santo, edifica a alma. Seu corpo pede água, mas a dor te sufoca. Rasteja no escuro, a maldade incomoda. As pedras no caminho te deixaram no espinho. A fraqueza te envolve, mas achou que tá sozinho. Seu medo atrapalha, no segundo vem a falha. O que aconteceu? O pecado mostra a cara. Corre atrás contra o tempo, no balanço do vento. Três palavras em vão expressar um sentimento. Muito além do horizonte, uma meta diferente. Sabedoria pra viver, o segredo tá na mente. Grandes coisas acontecem, onde todos fortalecem. Um presente de Deus, nos dias que amanhece. Renova a esperança nos olhos da criança. Ela sonha em dobro, ela tem a confiança. A vida se aquece, glorifique quem merece. Erga suas mãos, faça uma prece. Jesus, o alicerce sobre a rocha, Espírito Santo, que edifica a alma. Jesus, o alicerce sobre a rocha, Espírito Santo, que edifica a alma. Jesus, o alicerce sobre a rocha, Espírito Santo, que edifica a alma. Refrigera minha alma, me protege do mal, me guia no escuro, amor sensacional. Quando eu preciso, ele me ajuda, me mostra o caminho e também me escuta. As flores do passado eu não colho mais, vou plantar novas sementes que vão germinar. Na terra de Deus, árvores crescerão, árvores de vitória sem explicação. Minha alma grita forte, quer ver terra molhar. Eu não vou parar, a Deus eu vou louvar. Existe um bom lugar aonde eu quero estar. Meu grande Deus, eu amo te amar. Tudo que eu tenho a ti eu agradeço. Pela minha vida um novo recomeço. Pelo dom da rima que expresso no meu som. Pelo caminho de encontro à salvação. Salvação, salvação. O alicerce sobre a rocha, Espírito Santo, que edifica a alma. O alicerce sobre a rocha, Espírito Santo, que edifica a alma. Nada é por acaso, aquele beijo com um abraço, aquela paz interior construída a cada passo. Uma nova chance pra fazer a revanche, fortalecer o bem, amar o semelhante, escalar a fortaleza, desfrutar da natureza, as maravilhas de Deus, nossa maior riqueza. Te agradeço, ó Pai, pela chuva que cai, pelo dom da vida, o sentimento que se vai. De encontro à salvação, eu peço perdão, vou mergulhar nos seus caminhos, abrir meu coração. Em seu nome eu vou louvar, adoração eu vou cantar, a semente eu vou plantar, não importa o lugar. Porque Jesus é o rei, porque Jesus é o rei, o inferno vai tremer, a verdade encontrei. Sete passos pra vitória, fez de mim uma nova história. Sua passagem pela terra são guardados na memória. Jesus, o alicerce sobre a rocha, Espírito Santo, que edifica a alma. Jesus, o alicerce sobre a rocha, Espírito Santo, que edifica a alma. Sobre a rocha.